Do gueto, branco e preto, vai pra guerra sem medo. Nunca foi tarde, bate de frente ainda é cedo. Sei que cada vez mais meu povo é explorado, torturado, cansado de ser humilhado. Tá tudo errado. Se aqui nós estamos algemado, condenado a vida inteira a morrer nos barracos. Enquanto os deputados de Equissara, Picasso, palácios e jatos propagam nosso sangue no asfalto. Meus descendentes, sempre valente e resistente, estão se esquivando na arena, sangrando, mas persistente. Posteriormente, preferia bem diferente, sem sangue inocente, sem porcos agindo livremente. Infelizmente, as ruas agem consequentemente. Vários manos sentem, mas que ficam com as mentes doentes. É tristeza pra muita gente. Minha mente não entende, o mundo é diferente. Irmão, enfrenta o mundo. Toda vitória tem seu preço. E apesar dos desacertos, Deus é do gueto, Deus é do gueto. Irmão, enfrenta o mundo. Toda vitória tem seu preço. E apesar dos desacertos, Deus é do gueto, Deus é do gueto. Mas tá desse jeito, zero, fabrica morte, cadeia, perreio. Povo com medo do medo, vítima do desemprego. Sem sossego, ainda vejo a esperança nos lábios. Em cada depoimento, depois de um laço aterrado. É embaçado, mas vamos que vamos, bola pra frente. Nada é diferente, mano, só atrasam a gente. Eles não entendem, compreendem, não são coerentes. Querem nos ver afundados na bala, obviamente. Francamente, sinceramente te falo. Querem você, analfabeto, trancado, enterrado. Não vá de bala, moleque, o barato tá louco. Monstruoso, crime é osso, crânio tá oco. Não seja tolo, sonhando com os carros nervoso, achando bonito ser periculoso. Pra mim as coisas mais valiosas ainda são de graça. Paz, amor, liberdade, uma mente educada. Irmão, enfrenta o mundo. Toda vitória tem seu preço. E apesar dos desacertos, Deus é do gueto, Deus é do gueto. Irmão, enfrenta o mundo. Toda vitória tem seu preço. E apesar dos desacertos, Deus é do gueto. Mas aí cês vê direito. O ser humano não é brinquedo. Por cês pisar, quebrar, assassinar nos becos. Mas respeito, confesso o erro, tamo ciente. O rap fez uma pá de pobre preto se vê como gente. E se não fosse a caridade de gente fluente, sinceramente, que seria de vários carentes? Prejudicialmente, a miséria é bancar seus iates. Diamante de não sei quantos quilates. Apologia é ver você se divertir. Dando risada das nossas caras e prenar CPI. É pra rir, que jeito, se só vejo desempregado. Se o sonho de se alimentar acabou metralhado. Enterraram os valores da sociedade. A necessidade algemou a liberdade. Sinceridade, a favela merece respeito. Ergue a cabeça, tenha fé, porque Deus é do gueto. Por que, que tem que ser assim? Tanto ódio, tanta dor, enfim. Se Deus tá a te olhar, a te guiar, é só acreditar. Quanto sangue tem que derramar pro meu povo se regenerar? Tem que mudar, lutar, buscar. Pague o ódio com fim do preconceito. Favelado, pobre ou preto, Deus é do gueto. Irmão, enfrenta o mundo. Toda vitória tem seu preço. E apesar dos desacertos, Deus é do gueto, Deus é do gueto. Irmão, enfrenta o mundo. Toda vitória tem seu preço. E apesar dos desacertos, Deus é do gueto, Deus é do gueto. Irmão, enfrenta o mundo. Toda vitória tem seu preço. E apesar dos desacertos, Deus é do gueto, Deus é do gueto. Irmão, enfrenta o mundo. Toda vitória tem seu preço. E apesar dos desacertos, Deus é do gueto, Deus é do gueto. Irmão, enfrenta o mundo. Toda vitória tem seu preço. E apesar dos desacertos, Deus é do gueto, Deus é do gueto. Irmão, enfrenta o mundo. Toda vitória tem seu preço. E apesar dos desacertos, Deus é do gueto, Deus é do gueto.